parte proceder do 3555-6. 3555-6, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorização de procedimento IRS X-Ray, repassabilizado. Oxi, autorizado, 2 mil pés, 1013 ajuste, está autorizado a apertar estabilizado, 3555-6. Então, 3520, livre da restrição ITA, presença para 3 mil pés, ajuste no 013. De acordo com a restrição ITA, em ITA, desce para 3 mil no 013, tá, 3520. Papa Romeu, Vitor Tchani Eco, na escuta para copa. Índia e uma centena, conforme a nota do plano de voo, decolagem da 1-0 com curva direita, saída coral. Controle 1-9-35-5463. E o controle 1-9-35. Bravo Alfa Tango, deixa para 3 mil pés, ajuste no 003. Pushback, call me for taxi. 2009, tráfego que o precede, 8 milhas, mantém 230 de ground speed, Embraer 190. Enche, reduza 200 para 3520. Salvador, muito boa noite, é o Tanque, Mike Hotel Juliette. Mike Hotel Juliette, professor. Senhor, Mike Hotel Juliette, por conta no pátio 3, posição 3, pela autorização de reboque para posição 4 do pátio 1. Gente, aguarde para início. Com o Mike até o Juliette. Sim, está aguardando. Você já... autorizado via pátio Índia, quando espera o zero chama pronto na 11895. Ajuste no 013. Vitor Juliette. Confirmando apenas 6h30, Campinas, confirme PLB 612. Tá bom, 36520. São 3520 autorizado. Desça para 2000 pés, eu posso estabilizado. Ajuste franco. 2013, depois dará, quando lá estabilizado. ULS, TRIP 5556. TRIP 5556, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295, boa. Boa. Torre Salvador, TRIP 5556, transfere, tá, ULS. 5556, boa noite. 090 graus, 8 nós. Pista 10, livre, autorizado por. Livre posiciona 05556 da TRIP. Então, 3520, seguinte, complete final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 95, obrigado, boa. É, já é bom dia, então, 3520, a 3 milhas do Índia Serra. 3520, estou ciente ao número 2, continue a aproximação, aguarde pista dele. Aguarda. Direito 219, trata. Prossegue na Alfa, reporta antes da Juliette. Aguarde ingresso no pátio Alfa. Alfa, reporta na Juliette. É o 08 mais. Autorizado por 3520. Vitor Tialeca, pode tráfego na curta, Lima tem pista 10. Capitão Juliette, autorizado iniciar reboque pátio 3. Mantém escuta e reporta na saída do pátio. Positivo, mais Hotel Juliette autorizado, reportará ao pátio 3, a entrada do pátio 1. muito obrigado. Pedro 520 no solo aos 46, direita para segue 121 nesse momento. Vou dar direita 219, Pedro 520, vem agora. Olha, até já. Salvador, bom dia, você é 3520. 3520, prossegue atento para Juliette. Prossegue atento para Juliette, você é 3520. Tripe, você está sendo meio próximo da intersecção da Juliette, só precisa escutar. Gente, mantenha a posição Tripe. O tráfego da Condor 767 está taxiando o setor do seu portão, que será o 8. Assim que possível, eu autorizarei seu ingresso. Ok. Na 8, passagem do Condor 3556 na Juliette para a posição número 8, confirma. Afirmativa, após o Condor, posição 8 autorizada. Ok, posição de escuta, graças. Esse avião é seu, eu posso autorizar. Charlie Echo 49, 119, decimal 35. 19-35, ato, Charlie Echo. Ei, boa noite, meu nome é Vitor Charlie Echo, decolou Coral. Papá Romeu, Vitor Charlie Echo, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha 100, saída Coral. 100, pro Vitor Charlie Echo. Condo 077, clear to hot point, April in India, tower 1 on 8 decimal 95. hello, Condor 077, texting on the apron. April and India, call me over 100 points. April and India, and call you over 100 points. Vai manter a saída do PAT 3, aguardar a passagem do Embraer da Trip após o Airbus da TAM, então prossegue para o portão número... Confirma o portão? Número 4. Portão 4, afirmativo, após a TAM está livre. Portão número 3, seguindo trip. Segue o trip, portão 3, TAM 3520. Sempre fica aqui. Max, desenho. Pra ingresso das aeronaves ou não? Não, o carro tá funcionando aqui, pessoal. India. Condor 077, clear line up and take off runway 10, 080 degrees, 05 knots, QNH 1013. QNH 1013 and clear the line up and take off runway 10. Condor 077, please confirm we can climb unrestricted flight level 310. Clear to flight level 310. Clear to flight level 310, Condor 077, thank you. Papá Romeu Bravo Alfa Tango, complete final do procedimento em ILS X-Ray, torre 118.95. Final do ILS X-Ray, torre 118.95. Oi Salvador, muito bom dia, Papá Romeu Bravo Alfa Tango, na final do ILS X-Ray estabilizado. Cliente aguardando pista livre. 767, ingressando agora para decolagem. Aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Para lá, Alfa. pouso, Bravo Alfa Tango, 080 graus, linha 12 nós. Bravo Alfa Tango, pouso. Brazil 757, Bonnet 571, Onana, Vismal 35. 119 at 35, Condor 077, good night. Have a nice day. Ada, good night, Condor 077, passing 1700, climbing Federal 310. Condor 077, radar contact, book at the flight class at level 310. Condor 077 coming for level 310, not book a departure. Confirma o horário, então planeja no sistema. Uns 3 minutinhos já apaga sua cópia. Bravo Alfa Tango, no sol 58, estacionamento. Pátio 3, prossegue Alfa. Juliette, pátio 3, o Bravo Fatango. Informou o Bravo Fatango que provavelmente a infraero será direcionado para outro pátio, devido a gente estar indo no pátio 3 para pernoite, ok? Caso seja essa sua intenção. Então tá. Prossegue até o 3 também. Boa noite, Bravo, o Mike até o Juliette. Condor 077, receive center 126.85. 126.85, Condor 077, good night. Good night. Salvador, bom dia, hotel 3520. 520 para Aracaju, só um instante, cópia. Terceira série da prefeita, por exemplo. Fuca Aracaju. Muito obrigado, informante. Fono 173 para cópia. Está autorizado 360 Guarulhos, conforme a nota do plano, decola da 10 com curva direita, da Euleda, após Leda Bridge, após Bridge a Pesulu no meia, conforme a nota do plano, controle 1 no 9 decimal 35, aciona 5507. Está corretinho, pronto, 9073. Da TAM, copia? Aracaju autorizado, 190, decolagem da 10 com curva esquerda, por Aracaju, 119.35, 5504. Autorizado, então, Aracaju, 190, decolagem da 10, curva esquerda, sai da PUC Aracaju, controle de ponto 190.35, transponder 5504, portanto, 3520. Correto, chama a prova. Papai Romeu Vitor Charlieco, passa a posição coral, serviço radar terminado, mantenha 100, chame Deus, 120, decimal 1, no. Coordenação com a infra-aero, chamo para o táxi. Dentro da 3520, tá no box número 3. O 3 aguarda o instante, tem um gol do outro lado do pátio já pra início do táxi. É, não se escuta. tarde, voo 9073, 183, a bordo, 3:51 para o terminal Galeão. Autorizado até o ponto de espera via Índia, ajuste 1013, 118.95 no ponto de espera. Ativo, autorizado via Índia até o ponto de espera, ajuste padrão, chamando 1295, voo 9073. 3520 após passagem do Boeing da Gol, está autorizado o pushback. Faz o Gol autorizado, o TAN 3520. Autorizado a linha e decolapso T10, 090 graus, 620 horas. A linha e decola, voo 9073. Tá 3520, box 3. 3 aos 27120, corrijo, 11935. 1935, boa, obrigado. 120 a bordo, antena Recife, autonomia de 2 horas. Voo 9073, boa noite, contato radar na decolagem, subiu antena 360, saída da Ela e do Brit. Da Ela e da Brit, 360, eu vivo. Voo 9073, após 2000, autorizado direto, Leda. 2000, Leda, pô. Salvador, bom dia, 3520, ponto de espera, portanto, 10, pronto. Autorizado, 3520, linha de colapso C10, vento 080 graus, 129. Autorizado, decolagem, Salvador, 3520. Aguarde coordenação. Obrigado. Pode iniciar a decolagem da 3520. Tá livre. Voo 9073, autorizado, 380, direto bridge. Obrigado, direto bridge, 380 ao nível. Controle 11935, 3520, aos 31. 2935, TAN 3520, bom. Controle Salvador, bom dia, TAN 3520, 212 meu pé, saída Buca. TAN 3520, bom dia, contato radar na decolagem, subiu mantenha, 190, saída Buca. É 190, TAN 3520, seria como coordenar o nível 170? 170, sim, aguarde coordenação. Obrigado. Salvador, 7520? Sim. É possível também coordenar a proa da presença de Aracaju? Sim, será coordenado. Muito obrigado. TAM 3520 autorizado nível final 1970 direto Aracaju. Nível 1970 direto Aracaju, muito grato por TAM 3520. Gol 9073, chame Centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 95. 251-3395, boa, obrigado. Bom voo. Bom dia. Bom dia.